DJs Ellison e Juninho, te surpreendendo mais uma vez no show do Águia. No show do Águia. Bora, maninho! Mas antes, eu queria muitíssimo que a galera jogasse a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, quem esperava por esse momento, joga o bracinho pra cima e chama que ele vai! Bora, Ellison! A gente tá devendo esse show aqui, galera! E hoje é pra tirar forra, rapaziada! Quem vai amanhecer com a gente é... Apaga Tudo! E prepara pro gol, Ellison! Chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou! Pega o teu balde, pega o teu uísque, sabe por quê? O bagulho vai doidar! In the desert, blowing up the sunshine. Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério. Só quem tá botando fé na seleção brasileira é... Nós somos brasileiros, temos que botar fé mesmo, então... Faz assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1! Mostra porque é o melhor show de aparelhagem do Brasil! Oh! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Isso é loucura, isso é parada. Isso é muito bom. Isso é super pop. Som 1, 2, 3. Deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu filmar. Filma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu queria filmar aqui essa galera bonita que vai até de manhã, põe a mão pra cima aí. Aí bora fazer assim, ó. Não precisa muita luz, não. Faz assim, ó. Pum, pum, bate, bate, bate. O Edson vai soltar a batida forte, ó. Aí na virada da música, vocês vão dizer: é por isso que o pop é o pop, porra! Do pezão do coração. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Alô, minha madrinha Tati! O que me fez sofrer? Me fez sofrer. Alô, Gastanhal! Alô, São Francisco! O que me fez chorar? Ele disse assim, Alice, eu venho porque eu gosto, meu irmão, não tem papo não. E só os verdadeiros, viu? E quem puder trazer a mesa, quem puder trazer a mesa pra cá, pra gente ficar mais juntinho, poder falar o nome de vocês, bote a mesa pra cá, pra perto da gente, pra gente sentir esse calor de vocês, Alisson! Pra gente se mudar isso aí, Juninho! Juninho! Essa emoção, Alisson! Só quem é humilde chega próximo do pop aí, só quem tem humildade. Vem, vem, vem! Quem é humildade aí? Chega mais próximo, chega! Só quem é humilde! Na humildade! Na humildade! Meu parceiro João Miranda do Camará! Alô, João Miranda! Meu, é muita gelada. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tenta. Vai, papai! Vai! Vamos reconciliar. E eu não posso deixar de agradecer essa galera, ó. Eu te amo tanto. Galera do Sindicato dos Cachorrões, Alisson. São mais de 20 anos do nosso lado. Luciano Moraes, Gemac Pescados, meu amigo Lucas aí, e o Barro. Eu tô sentindo que essas férias vai ser muito. Você partiu meu coração. E o pezão? Todos não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo e a família, se... os laricados! Não contou que pudesse mudar. O Clebinho, o Juninho, tá aí com a gente. Acho... Direto de Castanhal, Clebinho! Mente. É nós, Tatizinha também! Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira. Peraí! Peraí, Alisson! Quem é que tá solteiro? Terminou com o namorado? Terminou com a namorada? Pra vir curtir o pop? Joga pra cima! Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo. Meu parceiro Arron, lá de Castanhal, Arron! Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo. Tem que guardar pra hora do gol do Brasil, meu irmão! Joga, deixando o batidão, vai, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, batidão, batidão, batidão, vai, vai, vai. Deixa. Aí, meu parceiro Ney da Pedreira. Aí, meu maninho Ney. Aí, 16 toneladas. Bora, Rafaela. O piranha. Bora, Rafinha. Toma, toma. Deixa toma, eu botar pra volar. Toma. Porque a gente não sabe quando vai ter outro de novo, meu irmão. Esse que é o papo! Quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima, só quem gosta da escuridão. E agora, minha produção? Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Agora é o seguinte, só quem é do Paysandu, eu não gostei desse grito. Quem é do Papão da Curuzu, bota o bracinho pra cima, só a torcida do Paysandu aí, bota, bota. Quem é que sabe cantar essa aqui? Vamos pra cima, Papão. Pode crer. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, Papão. Quero gritar. Mas eu quero a torcida do Clube do Remo agora, por favor, botando o bracinho pra cima. Quem é do Clube do Remo? Lá no Bazuca. Primeiro eu quero a torcida do Corinthians. Eu quero a torcida do Flamengo. E quem é remista? Uma coisa eu te peço, honra, vai! Honra essa camisa, meu poderoso leão. Vai, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Quem é que tá preparado pra endoidar aí? Mãozinha pra cima! 5, 4, 3, 2, 1, libera! Pum, pum, pum, tem, tem, tem, Ellison pirou de vez. Pum, pum, pum, tem, tem, tem, Ellison pirou de vez. Pum, pum, pum, tem, tem, tem, Ellison pirou de vez. O papo, eles com o papo, mano, igual o papo, acho que não adianta muito a gente puxar muito essa galera das putas aí que não tem papo não, né? Bora fazer diferente, bora fazer diferente, bora fazer diferente, bora fazer diferente. Segura, mani. É porque o negócio tá acelerado aqui e tá todo mundo feliz. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Bora, mani, agora é com você, garoto. Vai, vai, vai. Um, dois, três, assim, ó! Os caras já não querem mexer mais com a puta. Manda a puta pra cá, manda a puta pra lá. Já não tem mais papo, não. Os caras querem a cocada boa agora. Bora, Boninho! É cocada boa, não é? Já tá melhorando! É cocada boa, não é? É cocada boa. O show vai começar, o show vai começar. O show já começou, o show já começou. Tá, tá, tá, tá, tá. Santorini. Agora é no 18ão. Não, não, não, não, não, não. Agora é no 18ão. Vai, vai, vai. Agora é no 18ão.

verdadeiro furdus. Na festa do pop live. É verdadeiro furdus. Que é isso? Aí. Vai, vai. Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força. Com tudo da cor. Da cor. Da cor. Da cor. Da cor. Da cor. Da cor. Da cor. Da cor. Rabetão com força. Com força. Com tudo. Tá com o rabetão com força. Com força. Com tudo. Que baile é esse? Que tá maior do mundo. É o baile do Pezão. É o Jay Smith na do DK no sul. Vai, Naldo Mazuca. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com... Meu amigo, pra mim, o Melo. Tá com... Meu parceiro China também. Tá com... É, China, eu botei fé hoje, viu? Tá com... Tá com... Minha amiga Tati, tá... São Francisco. Tá com... A nossa morena Tati. Tá com o rabetão com força. Com força. Com tudo. Tá com... Quem tá presente? As novinhas ali, hein? Meu parceiro, né? Datinho. Eu falei assim pra ela. Eu. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum. Esse bumbum. Esse bumbum. E agora que eu quero ver balançando o bumbum, vai! Treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, acelera! Agora é o seguinte, quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pro ar! Só quem não deve nada pra ninguém, joga pra cima, pula, sai do chão! Que galera é essa? Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Acende a fogueira! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar espada, só que da beleza que exigia. DJ Ellison. Bora, Mazuca! Olha a goela, papai! Astro na areia, minha sereia, São João é um amor. Via raio, astro na areia, minha sereia, São João é um amor. Agora só quem tem amigo, faz o trizinho da sacanagem aí, que todo mundo é irmão perante Deus! O trizinho da sacanagem! Brincando de emendar na emenda. Tem moça que quebra a jura na emenda. E depois não pode emendar na emenda. Mas cantador de viola e o DJ Alisson tocando muito forró. E o presente da sacanagem vai abrindo a rodinha. Abre, abre, abre tudo. A boate do Pezão, tem o trenzinho do Pezão. Naquele cai e não cai, parecia até o frevo, naquele vai e não vai. Parecia até o mandinho, lá só olha no trenzinho do Pezão. Parecia até o frevo, naquele vai e não vai. Vem pra Jorginho, pede o nome da galera que tá com o Ney aí, mano. Tem um velho aguarda com ele que não para de jeito nenhum. Dona Rafaela, também obrigado, hein. É o casal que tá nas fronteiras com o pop. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na xinga de um carroceiro. O sonho foi e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração no tingling do triângulo. A poeira que sai do chão, mais um licor pra embebedar o coração. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que quiser. O Clécio e o Bola dos Manos da DI, Romendo Frondeiros. É o quê? É que era São João. Aí, Duda! E mais atento a mocidade. Vem cá comigo, maninho, rapidinho. Junto à chama da fogueira. Vamos ver! Novos sonhos vão o Rio São Francisco vai bater no peito do mar. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. O Rio São Francisco vai bater no peito do mar. Se eu fosse um peixe, comandando o mundo, mais, e nesse desafio, caía lá no mar, pro riacho do navio. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegadas. Vamos ficar mais um pouquinho. E a galera de olho no telão aí. Serviço de bar. Pediu para nossa equipe de comunicação sempre botar no bar aí os preços para você comprar no bar, viu, a cerveja. Se quiser comprar com o garçom, fique à vontade. O atendimento é seu. E a sanfona não parou. E o forró continuou. Alisson, antes, deixa eu mandar um abraço, meu amigo Fagner, o Saulo, o David de família. A era dança oitão. Quem é que tá gostando, pode aplaudir aí que a gente agradece de coração. Até porque, é a nossa primeira vez aqui. E a gente vai fazer o possível para fazer todos felizes nessa noite maravilhosa. Então vamos lá, vamos colaborar, dançar. E assim, ó. É o Bruninho. Vem, Alisson! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. Parabéns pra você que ensinou o que é isso. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Eu confiei, entreguei meu coração. Dale, DJ Edson! Do seu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa farsa de amor? Parabéns, é! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Você me conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Só buzigão pra galera! Teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Agora vai! E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Vestira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Só no batidão, Elisson, bora, garoto! Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de... Vem daí, vem. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? E bem. Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz. Isso, Nujinho! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Ele tá ao lado da nossa morena, Tati, São Francisco, Francisco. Alô, Tati, alô, Nanjinho. Pois é, né, Juninho? A gente tá aqui no meio dessa galera de Castanhal que nos representa super bem. Clebinho Melo também da Bura aqui com a gente. O Matheus, o China, toda a galera reunida, curtindo de boa o som do Pop Live. E a gente abraçando essa galera com muito carinho. Valeu mesmo, vamos nessa, é pop. É muito pop na cabeça da galera. Dali, Alisson, dali, Juninho Tom. Vem fazer o S. Tudo quando solta o batidão, toca coreia. Sorri. Sorri. Rasga a porra desse grave do paredão. Ei! Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Safadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na roupa, toca coreia. Sacode o meio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. A você. Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez. Dali, Elisson! Esse beat é sucesso na tua mente pra ficar. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre que tu devagar. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre que tu devagar. Você tu sempre, sempre, sempre, sempre que tu devagar. Não precisa exagerar. Vai sentar, vai sentar. sentar. Senta do nada. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Nosso bonde é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebola. A descer, a subir, a quicar e rebola. A descer, a subir, a quicar e rebola. A descer, a subir, a quicar e rebola. A quicar e rebola. Lopinha! Você todinha e você gostou. Aí tudo encendeu, virou sucesso. A música na minha na mão. Meu amigo Thiago, ele, o Pingo, e o Taburu e o Lucas Mixer. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Nosso amigão Netinho GDK também, missão Domingos do Capim. Fala, Netinho! Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Nossa, vou dar a verdade, eu já estou te amando, eu quero só. Isso mesmo, banana! Mas o problema é o 16, não dá nada! E a Simone! Eu já fiquei sabendo! O Cristiano também de Marituba! E a Fabiane, o Aloysio, bem da pedreira! Imagine e a Rafinha! Eu faço contigo quando faço amor! Eu de plástico e laranja! És o Luciano, do sindicato de Itamorfa! É Luciano! Imagine se ele souber! Gemac Pescado, Ellison. É. Eu de pasta e laranjinha e chupo você todinha. E vou... Bora, Gemac, bora, Lucas! Juninho, eles estão fechados com a gente desde ontem. Vão completar logo mais lá no Point da Copa Antiga Fazenda e segunda-feira no Caribinho. 72 horas. Aí neste domingo, né? Vou passar a montar a metade, eu já estou te amando, eu quero só você. Aí na segunda completa, 96 horas ao nosso lado. Aí quem vai caindo, meu irmão. Porque cachorrões, é cachorrões. É pop! Tô olhando esse marido que está procurando um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo. Luciano, prepara que segunda-feira no Caribinho tem que levar a madame, não é da forma, mano, viu? Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Chupa então, vai! E aí, beleza? Zezé, vem pra fiquinha. Bagulho tem que ser doido, vai! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Toda WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisa com bundão no chão. Aí, Maxi! Maxi Top! Top 6, né? O Wagner também, toda a galera aí! Tias, o Diegão, Edilene, o Eder, considerado da família! Laricados, laricados, laricados, laricados! Esse é o número 1! DJ Ellison! Ellison! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha. Se ele é o número 1, não sei. O problema são as cartas, meu irmão, tu é doido. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do. Cala a boca, caguista. novinha, tu ganha o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum. Eita novinha, que camovada. Rebolando a raba, dando bum, bum, dada. Eita novinha, que camovada. Muita abusada, sentando, gemendo no colo do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. É o WMJK no aquecimento, tá com traga. Que rebola, vai na dança, bola, bola, essa abusada. Que rebola, vai na dança, fica, balança. Fica, rebola, vai dançando, vai. Fica, vai descendo, vai no chão, vai. Desce, desce, desce, desce, desce. Estaremos aí no Ponte da Copa em Belém do Pará. Antiga Fazenda Shows. Tudo novo, galera. E a onda começa a partir das 2 da tarde lá, viu? O maior telão pra galera assistir o jogo no Brasil, Alisson. Vai ser loucura! Brasil! Bebê. Nada perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Uau! Só pra gente ter noção um pouquinho aqui. Quem ainda tá solteiro, bota o Brasil pra cima só pra gente sentir, só pra gente sentir. Bora fazer assim, diferente, pra todo mundo dançar. Alisson, vai danado! Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Só pra quem ama dança, bora. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor é você. Te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar junto. Eu quero estar nas noites de luar, sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer. Com quê? Contigo. Na moda, o bregão. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Ellison, a banda Sabor Açaí. Live. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Tá faltando uma pra dançar com ele aqui, né? Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Super Pop Live! Ladrão, mas abra o seu coração. Bruxa, show! Solta o mano gelada. Seus lábios beijei. Solta o mano, Melisson. Pegando uma gada e deixando rolar. É a verdadeira festa do interior. Desfiquei. Seus lábios beijei. Enfim, é o gato, é. Agora sou louco por... E no palco do Super Pop, o dançarino gato. Volta, vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Ele é o filho mais novo aí do Naldo Mazuca, Alisson. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. E um homem? O homem não resiste a uma linda mulher. Claro que não. Louco, estou louco por ti. Alô, pessoa! Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. E a gente já vê os casais dançando bem bonito, bem gostoso. A gente, na verdade, tem que resgatar aquela galera que vem pra dançar e curtir o nosso bregão, garoto. Também, né? Afinal de contas, o pop é de todos. O pop toca tudo. Daqui a pouquinho tem marcante. Daqui a pouquinho tem a pressão. Daqui a pouquinho tem o funk, tu segura! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Ellison DJ Space. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou. Vai no vídeo da madame. Diz assim, amor! Amor! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonito. Aplica! Mas assim, oi! Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Sobrega, sobrega. Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar. DJ Ellison. Pois não sei qual será a sua reação, pode machucar. Eu sei que sou tímido, encabulado, não sei encarar a situação. Se você me olha, eu olho pro lado. E a nossa GDU, em peso, GDU! Eu bem que queria ser o cara pra frente e ter os Regonei! Essa aí, papai! Pra você de repente falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? Vai, Marinho! DJ Space DJ Ellison. E a família Cobra Verde, sempre na parceria do vereador Paulinho, o Márcio de Marcarena. Só na espera do pop no Caripi. Pode esperar, Maninho. Vamos chegar. Só queria olhar você. E agora, vai! E pra galera curtindo o festival, hoje domingo, tem o Super Galáctico. Eu não acredito. Que você esqueceu de mim. Alô, galera do Galáctico! automático. Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não. De Castanhal! É o açougue que arrebenta em Castanhal! Viu, Tati? Viu, Clabinho? Mais tarde é nós lá, hein? Estou indo embora. Vai não. Não aguento mais sofrer. Faz isso. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir. Ellison. E tão distante, muito longe vou estar. Bora de jeito. De você e você de mim. Comigo. Tenho certeza que nem irás lembrar. Ellison, esse aí. Pra você. A gente lembra do começo, né, maninho? Topissons. Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar. Essa música o pessoal oferece pra quem não curte, quem não gosta. Tchau amor. Até um dia se a gente se encontrar. Ele não perde a segunda no Caribe, maninho. Pra você eu nunca mais vou voltar. Tchau amor. Se a gente se encontrar, tchau amor. Falcão da equipe Barão Vermelho. Nunca mais. Lá do Tauá, Tauá. Essa é a música, hein? Se você é careta, não curte. Paciência, hein? É. Eu curto, eu gosto. E o sonho dele. Pop! Live! Pop, pop, pop, pop. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. É o Bregão Pop! Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Atenção, sargento xerife da Polícia Militar! Se você é careta, alô, xerife! Ligado, traficante. Faz a nossa segurança, compareça lá na portaria, xerife! Estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Oi! Você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente. Mas acho que o Mocajuba acordou agora, hein? E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Ei, Mocajuba, Juba! Sou traficante. Só tocar essa música. Pop Live é o único, é exclusivo, é emoção. Tudo isso é live. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas do mar da paixão. Vem, galera, que curte as marcantes. Esse seu traficante tem amor. Quem curte uma marcante mais recente. Quem não é careta, curte também, vai, vai. Ah, eu escutei o gritinho, hein. Dali Ellison. Bora, mortadela, que o galo tá duro hoje, mano. Um abraço, nego bandoleiro da Ótica Climótica! Alô, nego bandoleiro! Tudo que a gente viveu são o amigo Luiz, o Dadal, o cambiça! E o Rafael cambista tá aí também, tá? Penso em você. Meu irmão, pelo amor de Deus. Haja Sarnambi pra que me dê esse homem. Barulho das ondas são os seus sussurros. Alô, pezão, amanhecendo em Marudá. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a Tati. A Tati Morena do Bob. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. São essas, bazuca. Harrison Lemos é sucesso. Rapaz, de um lado, Gemag Pescados. E do outro, Pezão. Luciano Moraes, Lucas, Lucas. E as irmãs Beckman. Oi. Só mais uma chance, vai. Outro amor. É o compadre China de Castanhal. Clebinho Melo. Matheus também. E o Regis está ali também, viu? DJ Alisson. Você me enlouquece. Cadê o Tasso? E me deixa confuso. Ele não larga ela, bicho. Só mais uma chance, vai. E olha, dia 14 de agosto, Super Pop e MC Kevinho, o maior funkeiro do Brasil, com a maior aparelhagem do Brasil, Alisson. Super Pop Line. Esse tem que ler a mão de muita gente aqui no Pop. Não é sacanagem não, viu? Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não. O próximo é meio diazinho. Depois vem o Tom. Eu bem não vá. E depois os velhos aguardam. Até o China dança. Tá machucado. Tão sozinho a boca. Alô, Edinho da GDU. Pensando. Aqui é o lado direito, Edinho. Será? Pede um balde aí, Edinho. Não te ama, bora tomar uma. Faça os beijos, não dá. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas. Uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar. Baldo Bazuca, você não vai chorar. A sua primeira dama. Queria poder Vem te falar de uma paixão de um coração que tanto chora. As pessoas. Samara e França aí, ó. Se poder te falar que amar você e quer você pra todo. Bora. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. Agora, agora, agora. Te sigo. Já tem gente chegando, Alisson. É o patrão Júnior Fazendeiro da área! Edmilson! Tem o nome da galera que tá com ele, Toginho aí, viu, mano? Esse cara tem bagagem na família Pop! Quando você passou por DJ Alisson me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Bora, pessoa! Escute, meu grande amor. O que sofri, o tempo apagou. Esqueci o que passou. Pezão disse assim, Juninho. Alisson, mas a fronteira é pertinho, pertinho. Difícil controlar. Dinho, manda o um balde pra cá, meu irmão. Pede o amor do dinheiro. Você não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, vai. Não faz isso comigo. Chegou o Júnior Fazendeiro, maninho. Ele chegou agora. E lá vem. Oi, oi, oi. Bora, meu pop, meu pop, meu pop. E que comanda? DJ Ellison. Meu parceiro Arlon Pop, o Kleber Castanhal e toda a família de Camará também peso. Eles disseram, Juninho, vamos comer esse sarnambi de manhã. Égua Duda. Bora ali, Mortadela. Bora representar a galera ali, maninho. Vai, chega junto comigo aqui, vem cá, vem cá. Quando te encontrei, Juninho, aconteceu assim. E aí, mano? Nossa amiga Arrancado tá aqui com a gente. Ele, o Kenneth, junto com o Júlio Fazendeiro. Galera tá arrebentando, Lacraia também tá por aqui. Agora formou o time, meu irmão. Arreia gelo! Porque com esses caras não tem frescura, meu irmão. Eles não vêm pra conversar, eles vêm pra beber mesmo! Almeida Pedreira! Ellison vai agitar, DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tralhar. Faz o S! Faz o S pra mim, faz o S pra mim. Louco por você, meu águia de fogo, vou te ver. Vai, meu águia! Curte essa também! Oi! Vai! Ei! Ei! Não veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Sem explicar, e não é normal me apaixonar assim. Atenção, o bar! Meu coração me diz. O bar tá aberto, a porta aí. Por encontrei. Aqui no ar, ó. Vou te falar. O bar tá aberto, a porta aí. Por favor, providencie um pacote, um bar. Aliás, isso é amor. Um balde com água pra cá, por gentileza aí. Posso negar. Aqui pro águia, por favor. Se você ama com você, me tira de casa. Eu quero te amar. Meu parceiro Sidney. Alô, Sidney. A Tamara mandando pra você, Sidney. É muito amor envolvido, meu irmão. Linda em meus braços. Eu ando por aí, querendo te encontrar. Toda mulher que vê. Oh, yeah. Imagino você. toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo, passo perfume pra você sentir meu cheiro. E o pop vai vir. Tá tocando e a festa tá lotada. Oi. Vou te procurar, com você vou dançar. Lá. Cheiro, papai! E subiu. É muito pop na tua cabeça! Águia, águia, águia, vou voar, vou voar. Tá mod na missão, Gilmilson. É o águia, águia, águia, vou voar com o águia. Olha essa galera, maninho! Samuel, Alessandro, Reginaldo, Diego, Eric, Marciele, Gisele, Joyce e Nayane! De fogo.